Fica ali orientando a barreira. Leva seis jogadores a barreira do Vasco. Quem é que toma distância ali no time do Palmeiras? Fica o Neném próximo à bola. O Flávio mais atrás. Vamos ver quem vai para a cobrança. O Neném está ali, pé direito, partiu, bateu! Primeiro tempo, cobrando falta, a bola desviou na barreira, o Elton Condo foi, não achou, Neném partiu para o abraço e o Neném ali, o garotinho, vibrou nos braços do pai, 1 para o Palmeiras, 0 para o Vasco.